uma melhoria sonora. A prova é cada momento, cada instante, toda hora. Porque o fazer é agora. Não importa se é no rap, não importa se é no rada. Vamos em frente sem dar ré na caminhada. Aqui é os cabreiros, os ligeiros, os malucos. E no bolso poucos putos, que o som é mais um lucro de um limão. Faz um suco que refresca o nosso cucu e renova as ideias, fortalece a colmeia. Fica fora a alcateia, nossa vida não é o léu. O limite além do céu, vamos colher nosso mel. Seguiremos a marchar. Why so system? Is it CDA? Tendo o céu como limite pros que não fraquejar. Why so system? Is it CDA? Um bom paraíso, seguiremos a marchar. Why so system? Is it CDA? Tendo o céu como limite pros que não fraquejar. Hoje não vou seguindo esperto com um inimigo que circunda meu caminho, doido pra me derrubar. Pode tentar a sorte, pois meu Deus é bem mais forte. Ele sempre está comigo e não vai me abandonar. Entre caos e enganação que domina a nação, fique esperto na missão pra não cair em tentação. Olho que vê tudo em oculto, quer tomar conta do mundo. Mas minha fé e meu temor já me serve de escudo. Quero implementar um sistema babilônico pro meu povo. Mas meu povo não é bobo, não se deixa dominar. Tão firme e forte na rocha, não se entrega, não afrouxa. Se depender da coragem, até a morte vão lutar. Filhos de Sião, da tribo de Judá, rumando ao paraíso, seguiremos a marcha. Sem entregar os pontos, em frente sem cansar. Tendo o céu como limite pros que não fraquejar. Why so system, is it CDA? Rumo ao paraíso, seguiremos a marcha. Why so system, is it CDA? Tendo o céu como limite pros que não fraquejar. Why so system, is it CDA? Rumo ao paraíso, seguiremos a marcha. Why so system, is it CDA? Tendo o céu como limite pros que não fraquejar. Respeito em primeiro lugar, sociedade dos poetas pronta para atacar. Como um furacão chacoalhando o mar, a mente explosiva pronta para detonar. Anônimos intelectuais, old school, hip hop, reggae, clicker, boleta, prova de falcatrua, pra caminhar tranquilo nas ruas. Loucura, olho por olho, dente por dente, cuidado com o bote da serpente. Não sorri nem me mostre os dentes, o santo aqui é forte, não deixa quebrar a corrente. Buzz on love, pra quem é do amor, pra quem quer guerra, infelizmente sem tirar essa dor. Interplanetário, urbano da cidade equalizada, mente lunática pronta pra jogar a granada. Estante popular da terra sagrada. Why so system, is it CDA? Rumo ao paraíso, seguiremos a marchar. Why so system, is it CDA? Tendo o céu como limite pros que não fraquejar. Why so system, is it CDA? Rumo ao paraíso, seguiremos a marchar. Why so system, is it CDA? Tendo o céu como limite pros que não fraquejar. Why so system, is it CDA? Rumo ao paraíso, seguiremos a marchar. Why so system, is it CDA? Tendo o céu como limite pros que não fraquejar. Why so system, is it CDA? Rumo ao paraíso, seguiremos a marchar. Why so system, is it CDA? Tendo o céu como limite pros que não fraquejar.